Eu não posso me entregar à tentação que é o meu pobre coração. Trouxe tanto de sabor. Quem sabe canta bem? Eu vou. Se preciso for livreto, que tem outro em minha vida, eu vou te dizer que não és mais minha amada. Se quiser ser minha amiga, é melhor te evitar, reprimir o meu desejo. Um adeus, nada mais, sem o gosto do teu beijo. Lindo demais. Isso aí, carinho demais. Sem o gosto do seu beijo. Quem gostou, né? Você tá doido? Depois dessa eu tenho que tomar um. Já fiquei bêbado já.